Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, olá, ouvintes! Muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Interweb. Hoje é mais uma terça-feira e trago-lhe então estes temas para esta edição. A última edição que trouxemos foi de música mais recente alemã, certo? Pois muito bem, hoje vamos trazer aqui alguns dos temas que, apesar de serem cantados em alemão, conseguiram captar a atenção dos nossos ouvintes a ponto de passarem com frequência na programação da Rádio Interweb. Muito do musical de hoje também se deve às músicas alemãs que deram o pontapé de saída destas edições logo no princípio do mês de março de 2010. Vamos hoje aqui ficar com algumas delas, espero que gostem. A primeira música que vamos ouvir é uma das baladas mais bonitas que eu confesso já ter ouvido até hoje, a música Mônica de Olli Martin. Para ouvir também nesta edição da nossa, aliás, do nosso musical, peço desculpa, vamos ficar com a voz de Claudia Jung com Und Tanzen Letzte mit mir. E vamos fechar com a voz de Mariana Rosenberg. Eu despeço-me por agora, mas ainda venho de voltar para mais uma intervenção, a última desta edição do Musicália. Boa noite! Als ich im vergangenen Jahr auf der kleinen Insel war, da sah ich sie. Sie trug Blumen in der Hand und ging so wie ich zum Strand, da sah ich sie. Jeder wollte mit ihr gehen, denn sie war so wunderschön wie keine zuvor. Doch nur mir gab sie ein Wort. So kam es, dass ich sofort mein Herz verlor. Schön war die Zeit, zu sein mit Monika. Ich träume nun allein von Monika. Wird's noch einmal. Als ich wieder von ihr fuhr, dachte ich an eines nur, an Monika. Denn ich kriegte keinen Gruß und auch keinen Abschiedskuss von Monika. Ja, ihr war das Herz so schwer und so sah ich sie nicht mehr. Nun schrieb sie mir, komm zurück im nächsten Jahr. Dann wird alles, wie es war, ich glaube dir. Schön war die Zeit, zu sein mit Monika. Ich träume nur allein von Monika. Wird's noch einmal. Ah. Sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Was hilft es? Ja, was hilft es? Denn du tanzt. Chegamos no final desta edição de Musicália, nesta que é a minha última intervenção. Quero enviar, estimado ouvinte, um convite para si. Quero convidá-lo a visitar a nossa página no Facebook, a deixar lá o seu gosto e ficar a par do que vai acontecer aqui na Rádio Antena Web. facebook.com/radioantenaweb. Muitas das notícias que nós publicamos primeiro são lá. E por isso algumas das novidades que vão ficando a saber, sabem primeiro por lá. É uma forma de interagirmos com o nosso público. Deixe o seu gosto e partilhe nossa página com os seus amigos. Quanto às três últimas músicas, aí vêm elas. Primeiro vamos dançar com Andrea Jürgen, porque estamos em ritmo de festa. Vamos ficar com Wir Tanzen Lambada. Para ouvir também a voz da Lena Valentich, com o tema Das Lied von Manuel. E depois eu decidi escolher um tema que não passa tantas vezes como outros que nós aqui ouvimos hoje, e outros também que, apesar de não termos ouvido, passam com mais frequência na nossa programação. Estou a falar na voz de Karel Gott e o tema Einmal um die ganze Welt, esta melodia que vai então fechar a edição de hoje do nosso Musicália. Ouvinte, quero enviar-lhe então um grande abraço e agradecer-lhe pela sua companhia. Boa noite, até à próxima terça. Yeah.